A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, é com gratidão a Deus que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Deus vivo, do Deus único, do Senhor dos Senhores. Louvamos ao nome do Senhor e o nome dele seja louvado e ele seja louvado para sempre, eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos compartilhar sobre o capítulo 22 do livro do Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 22, que trata sobre leis, sobre roubos e prejuízos, leis civis e religiosas. Não posso deixar de destacar de modo algum o aniversário da querida irmã Marileia, da Igreja Metodista em São José dos Campos, desejando a ela que Deus abençoe poderosamente. Deus te abençoe, Marileia, poderosamente, a cada dia, a cada segundo, a cada instante, e junto com você, o esposo e os filhos, os netos, toda a família. Nós louvamos a Deus por sua vida, por tudo que você representa para a igreja em São José dos Campos e por tudo o que representou e representa e representará sempre na história da minha vida e da vida da pastora Margarete. Que Deus a abençoe poderosamente. Quero deixar com você um salmo: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E com isso eu cito também mais uma postagem que nos foi enviada pelo irmão Everson, da igreja em Atibaia, e citando esse versículo, eu desejo essa bênção do descanso em Deus e que isso aconteça na alma de vocês, porque é dele que vem a nossa esperança. Todos vocês, e em particular hoje, a irmã Marileia. Quando você souber de algum aniversário, comunique para nós, coloque no grupo, para que nós possamos orar e também parabenizar a todos que fazem parte. Eu sei que agora, com o passar do tempo, vai ficando mais difícil. Nós chegamos a 3.800 pessoas, somando blog e WhatsApp, e nesse final de semana recebemos mais dois irmãos que vão ouvir essa palavra a partir de agora. Aqui, um de Entre Folhas, um de Vargem Alegre. Então o grupo vai crescendo. Mas mesmo assim, quando você souber do aniversário de algum irmão ou irmã, você poste e nós oraremos e também felicitaremos pelas vitórias. Como é início de mês, eu costumo repetir para você e para os novos que chegaram, mais 200 e agora 202 pessoas, mas esses só vão entrar na contagem do final do mês, esses dois, e todos os outros que entrarem pelo blog. Eu cito o endereço do blog. Então, para aqueles que chegaram, blog Logos 7. Você não escreve 7, você põe só o numeral, tá bem? Blog Logos 7, tudo junto. Ponto blogspot.com. blog.logos7.com. Repito, blog.logos7.blogspot.com. Última vez, blog.logos7.blogspot.com. Querido irmão, querida irmã, não perca. Nós temos ali praticamente 400 meditações, todo o livro de Gênesis, todo o livro de Levítico, já 20 mensagens, 21 mensagens do livro do Êxodo. Nós temos também ministrado, ali está sendo ministrado nesse momento, já temos 4 ministrações sobre o livro de Eclesiastes. Nós temos 60 salmos, 60 meditações sobre os salmos ali. Temos 25 ministrações já sobre Jeremias. Temos a ministração completa do livro de Neemias, que nós abordamos como treinamento para liderança. O Evangelho também ministrado, o Evangelho de Mateus, todo ele ministrado. Nós ministramos também o Evangelho de Lucas, você pode encontrar os evangelhos ali. Houve também um tempo de ministração do livro de Romanos, completo. Depois, ali seguindo a ordem, temos um material preciosíssimo do livro do Apocalipse. Então você encontra e encontra também mais de 50, imagino que já estejamos aí entre 70 e 100 mensagens sobre liderança. Estamos ministrando nesse trabalho, estamos fazendo esse trabalho há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Estamos completando em outubro 1 ano e 6 meses. Então eu convido você, acesse o blog, você que é líder, vá lá no curso de liderança ou vá nos textos bíblicos, acesse, ouça mensagens, encha o seu coração com a palavra do Senhor, para não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não pecar contra o Senhor. Então, inunde a sua vida da palavra do Senhor. E depois de passar o endereço, eu aviso os mantenedores que já comecei a reportar alguns mantenedores e falo com todos vocês, são 13 irmãos e irmãs que têm nos abençoado também financeiramente até o final da semana. E se você que está me ouvindo deseja colaborar para a expansão do trabalho, expansão, se você quiser colaborar com a nossa vida pessoal, nós podemos dizer para você a nossa conta. E se você quiser colaborar para a expansão do trabalho, aí eu vou passar o número da conta da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Galileia. E você poderá depositar também, porque nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, tanto na área administrativa, como na área docente, na área missionária, na área social. E eu tenho certeza que ao longo dos anos vamos ser mais uma das assembleias de grande expressão nacional. E acredito eu que, como o objetivo dessa igreja é ser como Jesus e fazer como Jesus, isso já está estabelecido há 26 anos. Tenho certeza que o Senhor vai continuar derramando grandes bênçãos. Deixo também falando da Galileia, um abraço ao pastor presidente, Ironilson Rosa, e a todos os irmãos e irmãs da Galileia, e a pastora Isabel, com muito carinho, a todos os pastores e pastoras, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs, em particular também a irmã Etelvina, nossa ovelha já de 30 anos, e desejando grande bênção sobre a vida de todos. Irmãos, esse momento introdutório é muito importante porque nós somos um grupo de comunhão, um grupo que nasceu intercedendo pela cura da minha vida e hoje. É um grupo que está alcançando 10% dos países do mundo. O pastor Eronilson me fez ver isso nesse último final de semana. Estamos atingindo 20 países e o mundo tem aproximadamente aí, eu não sei o número exato, mas na casa dos 200 países. Não chegam a 300. Então, estamos aí, o Senhor já nos deu até agora 10 países que estão ouvindo em português e inglês também os textos. E eu tenho certeza que ele continuará fazendo essa obra. Participe, passe o número do telefone, peça para a pessoa ligar, eu sempre me lembro da pessoa mais engajada nesse processo, que é a irmã Floranete, que tem passado nomes ao longo desse 1 ano e meio, e a nossa saudação às irmãs que entraram através dela, saudação a toda a família, e também passe o endereço do blog e a nossa gratidão sempre à missionária Vivian, que tem feito um trabalho maravilhoso para a expansão do Evangelho através desse ministério. Eu, pastora Margarete, missionária Vivian, por enquanto somos os três que estamos ministrando. Eu digo por enquanto porque eu desejo que outros colegas venham participar. E tudo se dará no tempo certo. Mas todos participam quando ouvem, quando se alimentam, quando oram, quando participam ativamente na sua denominação, na sua igreja local. Isso é o que mais nós desejamos, quando estão amadurecendo, quando nós mantemos comunhão, quando ofertam. E na questão da oferta, até o número está um pouco desproporcional, irmão, ao grande avanço que temos feito comparado com o número de irmãos, irmãs. Nós falamos geralmente uma ou no máximo 2 vezes por mês só, porque aqui é lugar de pregação do Evangelho. Mas você pode participar. Você pode participar com R$ 30. Com 40, com 50, com 70, eu não vou definir, ninguém, nenhum de nós vai definir, mas nós temos projetos atualmente em andamento, tanto em Embu das Artes, como aqui em Entre Folhas, como em Vargem Alegre. Então, há um grande trabalho sendo feito. Por isso, se você não quer ofertar diretamente para nós, é para a vida pessoal, como pastores e missionários. E para o avanço da obra, aí eu vou te passar o número da igreja, porque as coisas têm que ser feitas com absoluta lisura. É isso. Vamos agora para a leitura. Gastamos aí os primeiros 15 minutos, mas esse texto é muito tranquilo de nós assimilarmos, só vamos fazer a leitura e, pouquíssimos destaques, mas importantes, importantes para fortalecer a nossa vida espiritual. Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue, do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Então, mais uma vez, nesses 3 primeiros versículos, temos orientações dentro da cultura da época, dentro do nascedouro da nação de Israel, que ia se formando, foi sendo estabelecida na saída do Egito, nos 40 anos do deserto, depois as tribos foram se configurando quando conquistaram. Dentro desse contexto, estamos voltando, milênios atrás. Foi assim que eles compreenderam a revelação, foi assim que Deus se revelou a eles. E a ideia, no caso, é: houve algum roubo? Esse roubo tem que ser ressarcido. Se o ladrão, se feriu, ora, nenhuma outra pessoa, aquele que estava sendo assaltado, ou outra pessoa, seria culpado disso. Mas se ocorresse depois do nascer do sol, isso tem a ver com um elemento cultural do povo hebreu, no seu nascedouro, então aí seria culpado por homicídio. Aquele que surpreendeu o ladrão no ato do seu, da sua maldade, do seu assalto. Tá bem? Então, sempre observando o contexto. A palavra continua absolutamente digna de toda aceitação, mas sempre você tem que entender que uma coisa é o período patriarcal, outra é o período da formação do povo de Israel, efetivamente, outra é o período dos juízes, outra é o período da monarquia, outra é a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, outra é o período do cativeiro babilônico, os livros proféticos. Também são de outro contexto, até que nós chegamos no Evangelho, na plenitude dos tempos, quando Jesus veio manifestar plenamente e mostrar qual era o espírito de cada lei dessa. Depois, outro contexto é o da igreja que vai nascendo em Atos dos Apóstolos e os livros posteriores do Novo Testamento, também dessa igreja nascente, a partir do ano 35, aproximadamente 33 para frente, podemos dizer, até o final do primeiro século, com os textos de João escritos, o Apocalipse, no ano de 96. Então, são contextos diferentes, mas dentro de uma sociedade israelita. Mesmo dentro da sociedade, há contextos totalmente diferentes. E você deve, quando faz uma leitura bíblica, entender, extrair o conteúdo, o núcleo principal. E então aqui está se censurando o roubo, a necessidade do ressarcimento, a penalidade, tá bem? E É isso que nós temos que aprender. Mas se essa ocorrência já foi, versículo 3, versículo 4, se o um animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Olha aí, uma penalidade, o estabelecimento de uma regra que deveria ser obedecida. De uma ordenança que deveria ser obedecida, que seria depois parte, da lei judicial de Israel. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outro, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Veja, então se alguém utilizava o campo de outra pessoa, tinha que pagar por essa utilização, a fim de que nada fosse feito ilicitamente. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Mais uma orientação de ressarcimento do prejuízo. Tá bem? Então você percebe toda uma linha de coerência. De coesão interna, nós chamamos, no texto. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, esse pagará em dobro. Outra legislação. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar. Que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Era necessário, irmão, irmã, resolver a questão. Se for achado ladrão, ele vai ter que pagar em dobro. Se não for achado, ele terá que ser levado diante do tribunal do Senhor e dar testemunho de que não se apossou do dinheiro ou do bem alheio. Poderia ser um animal ou outra coisa. Um bem material. Em toda causa litigiosa, todo mundo conhece, e essa é uma expressão, os litígios. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Essa era a normativa. Só lembrando que no início, quem fazia o papel de juiz, ainda no deserto, eram os chefes de 1.000 pessoas dentro de cada uma das 12 tribos. Depois do conselho de Jetro, Moisés estabeleceu chefes de 10 pessoas, chefes de 50 pessoas, chefes para 100 pessoas e chefes para 1.000. Esses chefes para 1.000, que eram os responsáveis pela tribo, praticamente uma grande parte da tribo, né? Uma grande parte da tribo, eles ocupavam a posição de juiz. Se fosse uma causa muito simples, muito amena, o chefe de 10 já resolvia, o chefe de 50 resolvia, o chefe de 100 resolvia, mas questões mais complexas, então, eram atribuídas ao chefe de 1.000 para não chegar em Moisés. Ainda está nascendo a sociedade israelita. Como povo mesmo. Antes eles eram uma família, uma tribo, uma clã, no período patriarcal. Agora, Eles já são um povo, e esse povo precisava de uma legislação para resolver, dirimir as questões que surgiam, os litígios. Se alguém confiar a guarda de outro, jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e esse morrer, ficar aleijado ou for roubado sem que ninguém o veja, nem encontre, a questão entre as partes será resolvida, prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Aí a presunção de inocência. Em princípio, o sujeito era inocente até que fosse comprovado o contrário. E nós, às vezes, né, irmãos, hoje em dia, até dentro da igreja, parece que, e na cultura latino-americana, parece que o cidadão primeiro é considerado culpado, antes de qualquer situação. Depois ele tem que provar a sua inocência. Quando aqui nós vemos esse texto, nós vemos uma coisa bastante interessante já naquele período. Se não for localizado, se não for visto por ninguém a pessoa que permitiu que um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal morresse, se ninguém fosse efetivamente responsabilizado, então haveria a liberação das pessoas. Agora, uma vez que ficasse comprovado que fosse feito um acordo e a confiança do animal fosse dada a alguém e ele se responsabilizaria pela guarda desse animal, pela proteção desse animal, e foi negligente, não foi atento o suficiente, e então os juízes consideravam ele responsável e havia a penalidade, como nós estamos observando sempre, com uma premissa do dobro daquilo que você lesou o seu próximo. Quando era declarado culpado, em geral se restituía o dobro ao próximo. Se fosse por uma negligência ou por qualquer coisa semelhante, onde alguém fosse responsabilizado. A questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento, versículo 11, prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. Olha aí, o cuidado. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Então, se o cidadão era culpado por isso, como eu disse, o dono do animal tinha que ser indenizado, o dono do bem tinha que ser indenizado. Versículo 13: se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição, porque nesse caso não foi por negligência ou coisa parecida, mas foi um episódio que poderia acontecer por causas involuntárias. Causas naturais, causas que não tinham responsabilidade direta de ninguém. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e esse ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago, sempre o princípio. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Mais ou menos como nós fazemos hoje. Como é feito na sociedade hoje com o caso de aluguel, né? Então, o aluguel serve, o aluguel muitas vezes chamado caução, o aluguel antecipado ou dois, três aluguéis servem como uma amenização do dano que o proprietário sofreu por ter alugado uma propriedade. Estou falando de hoje. Agora, aqui se detalha: se o dono estiver presente, não o pagará, porque o dono vai testemunhar e perceber que não foi responsabilidade de quem, para quem ele emprestou, para a pessoa que ele emprestou, que ele deixou aos cuidados o seu animal. E se ele fosse testemunha de que não foi responsabilidade da pessoa para quem ele emprestou, então ele mesmo não vai querer o ressarcimento, porque ele vai perceber que isso não foi voluntário, nem negligência ou coisa parecida. E no caso do aluguel, o preço do aluguel cobriria o valor da perda. Muito bem, encerramos o primeiro bloco com esse princípio, o princípio orientador que depois vai ser, Moisés começa a escrever, esboçar, segundo a orientação do Senhor e o contexto em que estavam vivendo, e depois, posteriormente, esse texto certamente, quando a sociedade já estava estabelecida, as tribos estabelecidas, então foi harmonizado e homologado como um princípio jurídico. A partir do 16, nós temos leis civis e religiosas. Tem algumas coisas muito interessantes também. Se um homem seduziu uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará a sua esposa, de modo que a família, queridos, não ficasse no prejuízo, tanto no sentido da mácula social perante a sociedade, família não ficasse mal falada, como a própria jovem também não ficasse. Então, a pessoa que seduziu essa moça tinha e acabou se deitando com ela, tinha que pagar o dote completo que era devido. E a moça se tornava sua esposa. Percebam que naquele momento era, e ainda hoje, há um contexto bastante diferente com relação ao que se pensa no Oriente Médio acerca do relacionamento conjugal de homem e a mulher, para o que se pensa no Ocidente. É bastante diferente, tá bem? Mas já há uma lei civil e religiosa para normatizar, para dar uma diretriz do que deveria ser feito. Contudo, versículo 17: se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim, o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Para nós parece estranho, né? O dote, mas era costume, né? Tinha um valor certamente que foi estabelecido, o dote que era devido para quando alguém quisesse se casar com uma virgem, e mesmo que o pai não desse a moça em casamento, a pessoa que seduziu e se deitou com ela tinha que pagar o dote, tinha que pagar o equivalente ao dote referente às virgens, à virgindade. Versículo 18: Não deixarás viver as feiticeiras. Olha só porque já o texto vai apontando desde o Antigo Testamento coisas que nós vemos até hoje e que desagradam o coração de Deus. Primeiro, roubo, descuido com o que é do próximo, necessidade de ressarcimento que nós vimos. Com o bem alheio, a menos que isso não tivesse sido por causa intencional, ou até o proprietário fosse uma testemunha de que foi um episódio da natureza, um animal atacou o outro e ele se feriu. Todas essas questões que nós vimos até o versículo 15. Aqui depois entra o dote da virgindade, e no 18, não deixará viver as feiticeiras. Deus abomina. Deus abomina feitiçaria. Então não adianta o pessoal por aí, você que está nos ouvindo agora, está começando a nos ouvir, pegar um fragmento do Evangelho, um pedacinho que interessa do Evangelho, aqui, um outro acolá, e fazer uma costura e dizer que a seita que você segue, né, a fé que você professa, está alicerçada na Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser encarada como um todo. E na totalidade, nós percebemos que Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina a necromancia, a consulta aos mortos. Até porque quem vai se manifestar não é o morto. Primeiro que ele abomina, não é para consultar. Mas segundo, também não é o morto que vai se manifestar, mas sim o demônio, Satanás, não tenha dúvida disso, porque ele conhece a vida, ele está ao derredor e conhece toda a história humana, e conhece a vida de cada um. E para ele se manifestar com uma mensagem acerca da vida de alguém que faleceu, é a coisa mais tranquila, porque ele acompanhou essa história. E ele é um copiador e um distorcedor da verdade. Então ele pode muito bem copiar um pouco da história dessa pessoa, procurar se assemelhar à pessoa como se fosse o próprio morto, e engana as pessoas, e muita gente ainda fica enganado e acha que está de acordo com a Bíblia. Porque não conhecia a Bíblia como um todo, e por isso é importante conhecer a palavra. Versículo 18: Não deixará viver as feiticeiras. Então aqui se está trabalhando a abominação de Deus, a feitiçaria, a necromancia, a tudo aquilo que é consulta e obra religiosa de feitiçaria, tá bem? Obra religiosa contrária à sua vontade e coisas com vontade. É bom que os cristãos tenham esse endereço, saibam o versículo. O endereço é o capítulo e o versículo, porque às vezes tem um colega, uma pessoa que quer saber mais, está em dúvida se vai aqui ou vai ali, e aí você pode orientar. Capítulo 22, versículo 18, mais um versículo. Só que tem uma série. Aí depois você. Isso pode ser até um ponto para a gente trabalhar com a liderança. Não é um versículo isolado, não. Há toda uma orientação. Todo aquele que tiver relações, versículo 19, que tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado. Embora a execução seja contra o nosso princípio hoje, depois de Cristo Jesus. Porque ele é a vida. Portanto, no espírito da lei, ele vai mostrar que o que vale é a preservação da vida. Ele não vem para estabelecer a morte. Embora ainda na lei, no Antigo Testamento, se tivesse essa letra, mas ainda não se tinha o espírito da letra. O espírito da lei, o espírito de santidade, o espírito de Jesus. Isso nos parece pesado, estranho, e eu volto a dizer, Deus se revela levando em consideração o contexto da época. Ele não vai, se revelar para um povo há 5.000 anos atrás falando dos astronautas que foram à Lua, porque eles não tinham a menor noção. De uma coisa como essa, e assim por diante. Então, todo aquele que tiver relações sexuais com animal era tão desagradável, tão abominante, tão abominável para Deus, ao ponto de a pessoa ser condenada à execução. É uma bestialidade. E infelizmente, isso até nos nossos dias, nós encontramos pessoas praticando esse tipo de ato. E do jeito que estamos indo agora, quando nós, o que nós pregamos acerca do Evangelho de Deus, do caminho, da verdade, da vida, vai sendo considerado pelo mundo, está escrito que vai ser assim mesmo. Como uma coisa ultrapassada, tudo sendo forjado, os valores sendo colocados de ponta cabeça, todos os valores do reino de Deus. Daqui a pouco, não serão mais só pessoas tendo relação com outras pessoas, mas aí. Poderão surgir pessoas agora defendendo até a aprovação de uma lei onde o ser humano pode ter relação com animais. Porque a bestialidade está à nossa porta, a manifestação completa da iniquidade, do pecado, da maldade, chamada de anticristo, está à nossa porta. E precisará acontecer, irá acontecer antes da volta de Jesus. Precisará, quando eu digo precisará, é por causa do cumprimento da Escritura. Por isso eu não acho estranho que daqui a algum tempo alguém comece a defender. Depois que consolidar as aberrações do tempo presente, vão tentar consolidar outras coisas, como a feitiçaria, como relação sexual com animais e assim por diante. Então, meu irmão, minha irmã, vamos buscar uma vida à imagem e à semelhança de Jesus. Nós temos que ser como Jesus. Jesus é o nosso modelo. E nós temos que fazer como Jesus. Ser como Jesus e fazer como Jesus. É isso que nos caracteriza efetivamente como cristãos. Eu não estou entrando na todos os passos de arrependimento, salvação, batismo, agora. Estou só já dizendo, uma vez que você é cristão, passou por esses passos, você deve seguir os passos de Jesus, o que Jesus é, até hoje, ele era, é e sempre será o mesmo, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, é o nosso modelo ideal. Nós temos que buscar ser como Jesus. E o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que buscar fazer o que Jesus fez. Que senão nos perdemos, como cristãos e como igreja. Aí ficamos fazendo um monte de coisa que Jesus não fez. Então, vamos estar atentos a isso. E atentos também a essas questões que vão surgir nos próximos anos. Pode ter certeza disso. Se nós não pegarmos, os nossos filhos certamente pegarão. Filhos biológicos ou filhos na fé certamente presenciarão. Bem, quem sacrificar, versículo 20, a outros deuses e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Embora nós saibamos que quem vem para roubar, matar e destruir seja Satanás, aqui é outra questão, irmão, é outro contexto. O que está se estabelecendo é que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o único criador do universo. Não há outro Deus. Todas as divindades que o ser humano fabrica com suas mãos, na verdade, não passam de espantalho em pipinal, como diz o profeta. Ou seja, são obra da mão humana. E quando há alguma manifestação dessas divindades, elas são, na verdade, não da divindade com o nome que as pessoas dão. Elas são uma manifestação do mal. Elas são uma manifestação do anticristo, daquilo que leva a pessoa para a destruição pessoal, a destruição do próximo, aquilo que leva a pessoa para a morte, porque o salário do pecado é a morte, aquilo que leva a pessoa para o inferno. Então, quando se está chamando a adorar somente a Deus, e se diz quem sacrificar outros deuses, não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído, porque essa pessoa era uma causadora de um vírus, como nós estamos vivendo nesses 2 anos, essa questão, que poderia afetar toda a comunidade, e de fato afetou a comunidade de Israel. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles foram levados para o exílio. E já aceitavam outros deuses. Então, não é possível. Porque quem sacrifica outros deuses está invocando o próprio mal. Ainda que tenha nome de bom, ainda que pareça bom, a pessoa não está fazendo necessariamente. Tem gente que faz objetivamente porque é má. Mas muitos não, muitos estão iludidos, acreditando naquela divindade, ou naquele ídolo, ou naquela imagem. Mas na verdade, estão caminhando para um fim tenebroso. Por isso, era necessário que não ficasse no arraial de Israel, no meio do povo de Israel, ninguém que tivesse esse tipo de postura. Quem sacrificar outros deuses e não unicamente ao Senhor, deveria ser destruído, eliminado. Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade democrática, semidemocrática e de tolerância. Muito bem. E devemos ter a tolerância civil. Agora, a pessoa tem que saber que essa divindade que ela está adorando não vai levá-la ao céu. Que a necromancia não vai levá-la ao céu. que a consulta aos mortos não vai levá-lo ao céu, nem em reencarnações, que a feitiçaria não vai levá-lo ao céu, que o culto a imagens de escultura não vai levá-la ao céu, ou à presença de Deus, ou ao novo céu e à nova terra, ou seja, viver com Deus eternamente. Não, a pessoa tem que saber, olha, o que você está fazendo vai acabar destruindo você. E para que você não seja destruído, é necessário que você pare esse culto, já que nós estamos numa sociedade civil onde as pessoas têm o direito. Só que em Israel, não. Deus fez uma aliança com Israel e aqui ele está estabelecendo. Vocês são o meu povo, mas para vocês serem o meu povo, eu liberto vocês do Egito, eu abro o mar. Se vocês são o meu povo e querem aliança comigo, não há possibilidade de servir a dois senhores. Não há possibilidade de me servir e servir a outros deuses. Não há. Então, para Israel, isso tem que ficar claro. Tinha que ficar claro. E para nós, como cristãos, isso tem que ficar claro. Que não é possível servir a dois senhores. Tá bem? Então, esse é o ensinamento aqui do versículo 20. No 21, não maltratareis nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos. Irmãos, irmãs, isso aqui é absolutamente maravilhoso, principalmente para aquele período, e não era uma regra, assim como adorar um Deus único não era uma regra em outras civilizações, as sociedades eram politeístas de modo geral, essa postura de acolhimento para o estrangeiro, porque Israel tinha sido estrangeiro lá no Egito, de cuidado com a viúva, de cuidado com os órfãos. Aí entra toda a nossa inserção social, nossa ação social, não só no campo assistencialista, do cuidado direto para com a alimentação deles, a vestimenta desses nossos irmãos queridos, irmãs. Não só isso, mas dando a dignidade que a pessoa precisa, a sua inserção. Então, não prejudicareis as viúvas nem os órfãos. Isso é, mais uma vez, uma postura altamente vanguardista. É uma postura altamente avançada para aquele momento. Adorar um Deus único, invisível, sem imagem. Acolher o estrangeiro, proteger a viúva, proteger os órfãos, ou seja, o Senhor estava fazendo uma legislação maravilhosa no seu conteúdo. E quando Jesus vem, e ainda naqueles textos que poderiam causar alguma impressão equivocada, pelo período e pela própria interpretação, ele mostra a totalidade, não o verdadeiro, a totalidade do espírito da lei, ainda fica mais avançada a postura. Nós cristãos temos que nos apegar a isso, queridos. Acolher os estrangeiros, acolher as viúvas, acolher os órfãos. Porquanto, se assim procederdes, versículo 23, e eles clamarem a mim, se prejudicarem, né? Os órfãos e os estrangeiros e as viúvas. Se assim procederes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer por espada. Então Deus sai em defesa do estrangeiro, do órfão e da viúva. Eu vos farei perecer por espada, vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Para que então eles ficassem alerta. Se você maltrata a viúva e o órfão, é a sua família que vai ficar com viúvas e órfãos. Se vocês procederem assim. Porque o Senhor ia permitir que eles, na guerra, pela espada, fossem mortos e as famílias ficassem então marcadas pela viuvez e pela orfandade. No versículo 25, se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Aqui o Senhor se posiciona contra a agiotagem, contra o lucro, principalmente de alguém que está necessitado. Se tomares o manto do teu próximo, com garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria, se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Então, o Senhor também falando de uma outra questão, não empreste para o necessitado, ele já está necessitado, e depois comece a cobrar juros, porque você vai me desagradar. E eu vou tomar a causa dele. E muitos não sabem por que que, às vezes, fazem isso com algumas pessoas e depois a sua vida ou a sua família não é abençoada na sua totalidade. E não sabem porque não conhecem a Escritura, porque Deus põe a mão. Deus põe a mão na causa. Deus não se agrada de que o necessitado seja, já é necessitado, que ele fique mais prejudicado ainda, ou com juros, ou perdendo até a veste do seu corpo. E se esse necessitado clamasse ao Senhor, ele então tomaria o seu partido. Eu o ouvirei porque sou compassivo. Uma outra coisa importantíssima está no versículo 28. Não blasfemarás contra Deus. Irmãos, irmãs, muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado com relação a não usar o nome do Senhor em vão e a não blasfemar contra Deus. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Agora eu falo para os irmãos e as irmãs, um conselho até que recebi da minha avó e todo mundo da minha família sabe. Quando a gente falava para ela não ir num determinado lugar, numa determinada igreja, não vou mencionar, e nós falávamos, olha, essa pessoa, né? Será que eles não estão usando de má fé, estão roubando? E a avó dizia assim, olha, se eles estiverem pegando dinheiro e roubando, esse é um problema deles com Deus. A minha parte é ofertar na casa do Senhor. Eu nunca esqueci isso. Então, não se levante, não amaldiçoe, e nem se levante em rebelião contra a autoridade. Não concorda? Discorda? Muito bem, tenta convencer. Dialogue. Não tem diálogo de modo algum? E você está totalmente descontente, então procure um outro lugar, porque hoje há ainda, aproveitando o nosso contexto, hoje há lugares para todos os gostos e há gente idônea. A menos que para você, irmã, nenhum lugar sirva. Irmão, nenhum lugar sirva. Nenhum. Bom, se nenhum lugar serve, é melhor você fazer uma autoavaliação sobre o fruto do espírito, né? O amor, domínio próprio, paciência. Analise isso, porque então, se nenhum lugar serve, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo e agente idônea. Não pense que quando a gente fala de 1 bilhão de cristãos, 1 bilhão de cristãos no mundo inteiro, todos eles são iníquos, todos eles são pervertidos, são corruptos. Não. Tem gente boa, tem gente má. Em todas as áreas, em todas as profissões, e dentro da igreja, infelizmente, tem também. Mas também tem gente séria, como em todas as áreas, praticamente, também tem gente séria. Então nós não podemos blasfemar contra Deus. Não blasfeme, agradeça. Ao invés de reclamar, não reclame, agradeça a Deus. E nem amaldiçoe nenhuma das autoridades do teu povo. Não seja você a se levantar para amaldiçoar ou para tomar causa de juízo. Não. As nossas autoridades, os líderes das nossas igrejas, os pastores, as pastoras, estão na mão direita de Deus. Deixa Deus tratar com essas pessoas. E na sua denominação, tem presidente ou tem bispo, e assim por diante. Vou ficar mencionando aqui vários títulos que as denominações acabam adotam. Não se levante para amaldiçoar nenhuma autoridade, nenhuma. Deixe essa causa com o Senhor. Se ele está errado ou ela está errada, Deus vai pôr a mão na causa. Como eu disse antes, com relação a ele pegar a causa do necessitado, ele toma partido do necessitado, ele toma partido da viúva, ele toma partido do órfão, ele toma partido do estrangeiro. Então não maltrate o estrangeiro, não prejudique a viúva, não prejudique o órfão, não vai cobrar um juros extorsivo do necessitado, não vai fazer com que ele fique sem roupa. E aqui não amaldiçoe nenhuma autoridade, não blasfeme contra Deus e não amaldiçoe. E aqui eu vou dizer, vou abrir um parêntese, não está no versículo, tá bem? Não está. E eu não estou acrescentando ao versículo, só estou compartilhando com você uma verdade bíblica sobre a maledicência. Esta é uma verdade bíblica, que nós não devemos ser maledicentes. Então, nesse caso, que estamos falando de autoridade aqui, não seja maledicente. O que você pode perceber, não dá, não tem nenhuma condição de ficar aqui. Eu estou vendo mil coisas erradas, porque se você vê uma coisa errada e vai sair, amigo, amiga, você não vai para lugar nenhum, porque erro nós vamos ter em todas as comunidades, porque somos humanos. O único que não errou foi Jesus. Então, se é um erro, são dois erros, são três erros, ou se são um, dois, três, mas não são substantivos, né? Se não são de importância vital que define a vida e a morte das pessoas, Ou seja, coisas que podem ser modificadas, coisas que podem ser corrigidas, coisas que podem ser contornadas com a ação do Espírito, com a sua influência. Muito bem, então vá dialogando, vá orando. Em primeiro lugar, vá orando. Ore, ore ao Senhor. Segundo, dialogue tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Não dá para dialogar em determinadas causas, ore. E aí, faça parte trabalhando, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas e ele vai trabalhar com as lideranças. Eu falo como líder, Deus já trabalhou me corrigindo várias vezes. Ô pastor, trabalhou várias vezes, então o senhor é um pecador. Sou pecador, sim, sou pecador. Lavado no sangue de Jesus. E com a autoridade de quem é um pecador lavado no sangue de Jesus e transformado pelo modelo de Jesus, eu ministro a você, mas sou pecador. E como pecador, eu já cometi erros. Não um, nem dois, nem três, mas alguns de pequena monta, alguns de pequeno alcance, algumas coisas que são mais pessoais. E que acabaram me prejudicando, até no caso da saúde, outras de mais repercussão, por exemplo, falta de domínio próprio em alguns momentos, quando ainda era mais jovem. Cada vez mais a gente vai andando com Deus, vai ganhando mais domínio próprio. Então, estou sendo totalmente franco com você. E Deus entrou na causa, pastor, Deus entrou na causa. A seu favor. A meu favor, ele entrou na causa a meu favor, para me abençoar. E qual era a melhor maneira de Deus me abençoar? Deus me abençoou corrigindo, porque Deus corrige a quem ele ama, ele disciplina quem ele ama. Então, se ele me ama, ele entra na causa. E às vezes é para me fortalecer naquilo que já está sendo vivido de acordo com o modelo de Jesus. Em outras, quando eu não estou no modelo de Jesus, ele vai entrar na causa para me abençoar. Mas só que nesse caso ele vai entrar na causa para me abençoar, me corrigindo. Tá bem? Joia, tô feliz. Aliás, eu não mencionei na abertura, quero agradecer vocês pela participação, pela escuta na mensagem de liderança. Ela passou a ser a quarta mensagem mais ouvida em 1 ano e 4 meses. Ficou em quarto lugar e eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente vai, então, caminhando para formar pessoas à imagem e semelhança de Jesus. Eu estou em processo de formação e os irmãos e as irmãs também estão em processo. Só na glória que nós já estaremos com o corpo glorificado e já não estaremos mais em nenhum processo. Bem, dando sequência, encerrando o texto e essa palavra para você, traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas. Olha aí, meu querido irmão, minha querida irmã, traga ao Senhor, leve ao Senhor a primícia, o primeiro fruto e o melhor. Leve o melhor para Deus e eu vou te dar uma orientação. Primeiro, na sua igreja local. Ô, pastor, o senhor não vai falar da sua denominação? Não, não. Só para os irmãos que são da minha denominação, eu vou dizer. Mas você que é de outra denominação, a sua primeira oferta, a sua primícia, você entrega lá na sua igreja local, lá na sua denominação. Essa é a orientação, essa é a ordem. Não pode ser o contrário. Ah, mas eu posso administrar e posso ofertar para o senhor e para a pastora? Não, não pode. Não pode. Você não pode administrar. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você primeiro precisa estar comprometido com o corpo, onde você congrega. Aliás, Hebreus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, primeiro lugar onde você leva a primícia, né, o seu dízimo, a sua oferta, é na sua igreja local. Em segundo lugar, em projetos missionários da denominação que você escolheu. Se você escolheu, eu durante 50 anos fiz parte de uma denominação. Eu estava lá, nasci, cresci, aprendi. É ali que eu ofertei, dizimei, não só oferta financeira e dízimo financeiro. O meu tempo, minha dedicação, meu amor, tudo que eu pude dar, primeiro era para a igreja local, segundo para os projetos da denominação, e terceiro, aí, outros projetos missionários. E quando a gente faz isso, pastor, sobra o suficiente para chegar no terceiro? Sempre sobra. Sempre, sempre. Porque Deus vai te abençoar muito nessa área. Deus nos abençoa, Ele supre. Sempre. Não tem exceção, sempre. Mas você precisa seguir essa ordem. Não administre. Não é para você administrar. Primícia, você não administra, você entrega na mão do sacerdote. E os sacerdotes tinham que entregar as primícias do que recebiam também. Então, entregue o seu dízimo na sua igreja local. Oferte missionariamente, escolha um projeto missionário da sua denominação e oferte. E aí, em terceiro, mas tem um outro projeto maravilhoso que eu conheço, internacional ou nacional ou internacional, e eu quero participar também. Ah, que maravilha, bênção! Aí faça isso em terceiro lugar. Faça isso em terceiro lugar. Tá bem? Ah, que alegria poder compartilhar isso com vocês. Traga as primícias das ofertas de tua colheita de cereais, que não é nem tua, é de Deus, Deus que te fez colher. Tudo é dele, a terra é dele, a colheita é dele. Então traga para ele de volta das primícias das colheitas, de cereais, de vinho, de azeite. Consagra a mim o primogênito dos teus filhos, de teus filhos, melhor dizendo. Olha só, o primeiro filho. E embora isso tenha uma conotação específica no Antigo Testamento e depois, e também na comunidade de Israel, mas preste atenção, o primogênito é uma bênção para as nossas vidas até hoje, que os nossos primogênitos, eu considero, depois que meus pais faleceram, o irmão mais velho, eu considero como uma autoridade sobre a minha vida. Ponto. Mas autoridade que tem que ser obedecida. Não adianta falar que é autoridade. Então, quando a gente conversa, não podemos, temos agendas muito diferentes, né? A dele é extremamente carregada, a minha também vai crescendo a cada dia com a igreja, graças a Deus de novo. Mas quando nos encontramos, quando nos falamos, né? Eu sempre ouço o conselho e tenho que colocar em prática. Quando não coloquei, por exemplo, no caso da saúde, que eu falo para os meninos, ó, crianças, coloca para sua criança ouvir só essa partezinha. Só essa partezinha você fala para ele. Filho, filha, obedece tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, obedece teu irmão mais velho e coma verdura, coma legumes, coma o que o pessoal aí da área manda comer. Eu, irmãos, era desobediente, não comia, não. Era só massa, massa, massa, e era magérrimo. Nunca pensei que ia ter um problema com isso, nunca. Eu podia pensar em ter todo tipo de problema, menos esse que eu acabei tendo. E um dos motivos, uma das causas que já me foi explicado, desse problema no fígado, foi a gordura no fígado, a esteatose, que depois virou uma cirrose hepática. Inacreditável para mim que era magérrimo. Mas eu fui desobediente, não ouvi o irmão mais velho, os pais, os familiares, tios também queridos, e quando ia na casa deles, né, sempre recomendavam, e o irmão mais velho, e aí agora paga o preço, amigo. Irmãos, eu quero ser, a gente tem que ser bem direto com as coisas simples e agora tem que segurar a onda, agora, né? Eu não zelei devidamente naquele período pelo templo do Espírito que era o meu corpo. Eu estou dando um exemplo para você, não estou querendo falar de mim, não. É só para dar um exemplo como a gente tem que valorar o primogênito. O irmão mais velho, a irmã mais velha. Eles têm muito peso para mim, tanto o irmão mais velho, como depois a minha irmã, que também é mais velha que eu, eles têm muito peso. Quando a gente se fala é pouco, mas quando eles falam eu escuto. Às vezes sou rápido em obedecer, e nesses casos que eu contei, algumas coisas eu demorei, e no que demorei, depois você paga o preço. Então, vamos valorizar o nosso irmão mais velho, a nossa irmã mais velha, mas, sobretudo, consagre, o teu primogênito, o teu filho mais velho, ao Senhor. Consagre ao Senhor. Diz o texto assim, ó: consagra a mim. Quem está falando é o Senhor. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Consagre teu irmão mais velho e tua irmã mais velha ao Senhor. Consagre teu filho mais velho e tua filha mais velha. Pai, mãe, consagre. Vô e avó, que ainda estão juntos, tios, consagre os filhos mais velhos de cada casa. Consagre ao Senhor, que eles são a primícia, os primeiros. E nesse sentido, para Deus também há todo um significado de melhor. Não é que um é melhor que o outro, é difícil explicar, mas eu vou tentar simplificar. É porque é o primeiro fruto. Deus dá muito valor. É o primeiro filho, Deus dá muito valor. É a primeira bênção que Deus deu. E será uma referência. Quase sempre é, ou muitas vezes é. E quando os pais se forem, os avós se forem, se for nessa ordem, muitas vezes essa irmã mais velha ou esse irmão mais velho será o arrimo da família. Vai ser a pessoa que vai manter a família unida. Então, consagre a Deus. Para encerrar, farás o mesmo com a primeira cria de teus bois, de tuas ovelhas, de cabras, durante 7 dias ficará com a mãe, mas no oitavo dia entregue-o a mim. Aleluia! O oitavo dia. 7 dias fica com a mãe, e no oitavo dia entrega para o Senhor. O dia da entrega, o oitavo dia. Só uma palavrinha aqui para você fazer uma viagem teológica. Para quem já é mais, assim, familiarizado, tá bem? O oitavo dia é o domingo. É o dia da consagração do primogênito, até dos animais. Então, aqui nós já encontramos, outro texto que eu mencionei no Êxodo, nós já encontramos sinais do oitavo dia. Não significa que isso está substituindo o sete. Não. O sete tem o seu significado. Representa a perfeição, o dia do regozijo, o dia do descanso, né? Todo o significado que você sabe lá da criação e depois em todos os textos dos 10 mandamentos que nós vimos. Maravilha! Glória a Deus! pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, pelo sétimo dia e pelo oitavo dia. Mas o oitavo dia, preste atenção, o oitavo dia, base bíblica, é domingo. Embora tenha sido feito um acordo 300 anos depois de Jesus, mais de 300 anos, né? E a igreja tenha começado a se misturar e tenha feito acordos assim, inaceitáveis, né? E a igreja tenha se perdido, mas a Bíblia aponta em vários textos para o oitavo dia. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso já se refere ao que aconteceria no oitavo dia, que é o dia da ressurreição. Sereis para mim, é tanto o primeiro dia como o oitavo dia, né, irmãos? Para entender. Sereis para mim homens santos. Acho que essa é a grande palavra do capítulo. Eu quero desejar isso como uma oração. Irmãos e irmãs, eu a todos vocês, para serem homens e mulheres santos e santas, servos e servas, solidários e solidárias. Me lembro de um documento pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista no Brasil, minha igreja mãe. Acho que era um documento, acho que foi um dos mais lindos que eu já vi do Colégio de Bispos. Lindo, lindo, lindo, lindo. Sereis para mim homens santos. E eu quero convocar todos vocês. Sejamos homens santos, sejamos mulheres santas. Porque Deus se agrada é da santidade. Essa é a adoração que ele se agrada. Santidade. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera do campo, vós a deitareis aos cães. Aí já entra a questão cerimonial, tá bem? Judaica que a gente vai trabalhando ao longo de cada capítulo. Mas aqui foi mais a lei civil, a lei religiosa, lei sobre roubo, lei sobre prejuízo. O destaque não é o cerimonial. Mas que Deus o abençoe e que faça de você um homem ou uma mulher santo e santa para a honra e glória do seu nome. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, que sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.